estava preso na carne. A lei me prendia, eu não via, mas Cristo veio e me libertou. Morrendo por mim, Ele me salvou. Graças a Deus por Jesus, Ele é a vida, a luz que nos conduz. Mortos para a lei, vivemos em amor, frutos para Deus em seu esplendor. A lei é santo, o mandamento é bom, mas o pecado em mim é um ladrão. Miserável homem que eu sou, quem me livrará? Louvado seja o Senhor. Graças a Deus por Jesus, Ele é a vida, a luz que nos conduz. Mortos para a lei, vivemos em amor, frutos para Deus em seu esplendor. Agora eu sei, em meu interior, o Espírito Santo é meu defensor. Com Ele eu luto e vivo em verdade, servindo ao Pai na sua eternidade. Graças a Deus por Jesus, Ele é a vida, a luz que nos conduz. Mortos para a lei, vivemos em amor, frutos para Deus em seu esplendor. Português e worship, não consigo evitar. Piano, 102 BPM.